Tell me where he's gone, where are you? ti, solo te quiero en mí. Escucha mis ansios, incierto como yo, que soy la prisionera. Why Can't We Live Together? Velhaça essa, hein? Começamos o programa de hoje com Two Unlimited Someone to Get There. Não, saia daí. Esse só foi o primeiro bloco e tem outros três pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Músicas em alemão. Espanhol.

de Janeiro to the world. DJ Marken. Yeah.

feel very much like talking. You're not the walking. You wanna know if I can dance. Baby Bumps, I Got a Feeling.

gonna stay in the crew. I know you want me to.